Catedral do Bom Jesus, um bazar beneficente, cuja renda será revertida para o encontro Jovem Segue-me. E toda a comunidade está convidada a participar. Mas o nosso programa de hoje chega ao final. Muito obrigada a você que me deu o carinho da sua companhia. Foi bom estarmos juntos, né? Amanhã tem mais. Amanhã, a partir das 6 horas, a gente volta a se encontrar. Muito obrigada, David, que fez o comando da mesa de som. E agora nós temos notícias com Roger Pires, Ademar Santillo e toda a equipe da Manchester. Boa manhã, gente querida! Manchester, a nossa rádio. Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta sexta-feira, hoje dia 11 de maio de 2012. As manchetes de hoje. Jornal Hoje. Empresa que fez vistoria em helicóptero estava irregular. Folha de São Paulo. Dilma indica grupo que vai investigar crimes da ditadura. O Estado de São Paulo, taxa de administração de fundos no Banco do Brasil cai até 40%. Jornal Agora. Prefeitura quer tirar jovens com setas das esquinas. Correio Brasiliense. Exigência de cheque calção. Polícia apura morte de idosa em hospital. Diário da Manhã. Dois adolescentes e um adulto assaltam fast food no ABC Paulista. Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, o delegado da Polícia Federal, que comandou a escuta telefônica e que redundou na Operação Monte Carlo, o delegado federal Matheus Mella Rodrigues, ele prestou depoimento ontem à CPI do Congresso Nacional. E na CPI do Congresso Nacional, ele revelou algumas coisas que teriam que correr em segredo de justiça, porque a reunião foi fechada, mas ao sair da reunião, deputados, senadores, eles acabam revelando à imprensa aquilo que aconteceu durante o depoimento. O delegado que ontem compareceu, Matheus Rodrigues, ele teria dito que a casa que era de Marconi Perillo, no condomínio Alphaville, onde Cachoeira foi preso em 29 de fevereiro, que a casa foi vendida ao sobrinho de Cachoeira, Leonardo de Almeida Ramos, que pagou com dois cheques de 400 mil cada e mais um de 600 mil reais. Então ele afirma que a casa foi vendida para Cachoeira mesmo. Ele estava lá e ele era o dono. E quem fez o pagamento foi o Leonardo de Almeida Ramos, sobrinho do Carlos de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Foram três cheques, dois de 400 mil cada um e mais um de 600 mil. Essa é a informação do delegado, informando que não houve, portanto, a venda da casa para o Walter Paulo Santiago, conforme chegou a ser anunciado, e que o intermediário da venda teria sido o vereador Vladimir Garcês. De acordo com o delegado, a casa que pertencia a Marconi Perillo, no Alphaville, foi vendida realmente para Cachoeira, e quem pagou foi o Leonardo de Almeida Ramos, sobrinho do Cachoeira, com os três cheques que nós falamos. O deputado Paulo Teixeira, que é do PT do Estado de São Paulo, afirmou que a CPI, né, está investigando a entrega de cheque que o Carlinhos Cachoeira teria enviado numa caixa de computador para ser entregue lá no Palácio, em Goiânia. No entanto, sabe-se da movimentação do dinheiro, mas não tem nenhuma pista ou nenhuma prova que possa comprovar que o dinheiro tenha sido entregue ao Marconi Perillo. Não há nenhum momento em que ele faz esse recebimento. Bom, fazendo uma figura de linguagem, diz o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho. Ele disse o seguinte, que depois da palavra do delegado, a comissão de inquérito ontem, fazendo uma figura de linguagem, o que dá para entender é que o governador de Goiás era o Cachoeira, disse o ex-governador do Rio, o deputado federal Antônio Garotinho, que pertence ao PR. Ele também defende a imediata convocação do governador Marconi Perillo. Mas houve quem contestasse. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, afirmou que ainda é muito cedo para se convocar governadores, e principalmente o governador Marconi Perillo. Outro que também se colocou contra a convocação do governador e que faz parte da CPMI foi o deputado federal Silvio Costa, que é do PTB do Pernambuco. Ele bateu boca com Rondolfi, que é senador, né? Ele diz o seguinte, que não quer a convocação do governador Marconi Perillo. Depois que saíram as notas, o governador Marconi Perillo publicou uma nota oficial ontem. E por meio desta nota, o governador Marconi rechaça a acusação sobre dinheiro. Por meio de assessoria de imprensa, o governador Marconi Perillo, do PSDB de Goiás, acusou ilações nas informações que foram repassadas, segundo relatos de parlamentares, pelo deputado federal Matheus Mella Rodrigues, à CPI do caso Cachoeira, ontem, lá em Brasília. Sobre a informação de que foram entregues R$500 mil à assessora especial do governo no Palácio das Esmeraldas, Marconi diz que é pura ilação e que essa história jamais aconteceu. O governador voltou a dizer que as ligações interceptadas pela Polícia Federal não podem servir de base para conclusões precipitadas de conspiração com as pessoas investigadas na Operação Monte Carlo. Ele afirmou que o depoimento do delegado não trouxe nenhum fato novo. Marconi repetiu também que jamais admitiu que ou permitiu influência dos investigados no seu governo. Lembrou ainda que já havia informado as autoridades sobre o contato telefônico no aniversário de Cachoeira e além de encontros ocasionais que teve com Cachoeira no Palácio das Esmeraldas. Mesmo assim, tomei todas as medidas necessárias para coibir qualquer tentativa nesse sentido, afastando auxiliares e servidores citados e envolvidos nas investigações, determinando auditagem dos contratos firmados entre a administração estadual e o Grupo Delta, diz o governador Marconi Perillo. Olha, com base ainda na declaração do delegado Matheus Mella Rodrigues, que coordenou a Operação Monte Carlo, ele citou uma lista de 82 nomes que tiveram relações ou foram apenas citados em conversas com Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. A lista é publicada no jornal Folha de São Paulo. No jornal Folha de São Paulo está a lista com os 22 nomes citados pelo delegado. Eu vou apenas ler os nomes daqueles que estão na lista e que estão do estado de Goiás. Estão citados na lista do delegado, e que são 82 nomes, o Procurador-Geral de Justiça de Goiás, Benedito Torres, que é irmão do senador Demóstenes Torres. Está citado o senador Demóstenes Torres, sem partido. Está citado o diretor regional da Delta, no Centro-Oeste, Cláudio Abreu. Vem também o nome do ex-presidente do Detran de Goiás, Edivaldo Cardoso, ex-chefe de gabinete do governo Marconi Perillo, Eliane Pinheiro, do vereador de Goiânia, Elias Vaz, do vereador de Anápolis, Fernando Cunha, do prefeito de Nerópolis, Gil Tavares, do PTB, do prefeito de Águas Lindas, de Goiás, Geraldo Messias, do PP, policial militar do senador Demóstenes Torres, o Ananias, o presidente da AGTOP de Goiás, Jaime Rincon, do secretário de Segurança Pública de Goiás, João Furtado, do prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, do deputado federal Sandy Júnior, do deputado federal Carlos Lereia, do vice-governador de Goiás, José Eliton, do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Júlio César Brito, do deputado federal Jovair Arantes, do PP, do deputado federal Leonardo Vilela, do PSDB, do Estado de Goiás, o governador Marconi Perillo, também faz parte desta relação de 82 nomes publicados pelo jornal Folha de São Paulo e citados pelo delegado Matheus no dia de ontem. Ex-procurador-geral do Estado de Goiás, Ronald Bica. Do vereador por Goiânia, Santana Gomes. Do vereador por Goiânia, ex-vereador de Goiânia, Vladimir Garcês. Pelo comandante da Polícia Militar, ex-comandante da Polícia Militar em Goiás, Carlos Antônio Elias. Do secretário de Infraestrutura de Goiás, Wilder Moraes. Do deputado, do vereador por Anápolis, Wesley Silva. Do prefeito de Anápolis, Antônio Roberto Gomit. Esses são alguns nomes, né? E ainda o Alexandre Baldi, que é da Secretaria da Indústria e Comércio. Esses nomes foram citados. Não significa que eles tenham envolvimento. O delegado fez questão de dizer isso. Esses nomes estão no relatório que foi examinado e levado à polícia, ou melhor, da Polícia Federal, entregue à Procuradoria. Aqui está dizendo que o senador Rondolfo Rodrigues, do PS, do PSOL, do Amapá, foi o primeiro a defender a convocação urgente de Marconi Perillo. Segundo ele, o delegado afirmou que o governador Tucano foi citado 237 vezes por pessoas envolvidas no esquema e que há indícios de loteamento de órgãos públicos e participação direta da organização de Cachoeira no governo. Mas isso já foi esclarecido pelo governador Marconi Perillo. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Não foram grandes movimentações, mas fatos lamentáveis foram registrados pela polícia. Para se ter uma ideia, ontem nós divulgávamos pela manhã um assalto que havia ocorrido na noite anterior contra um taxista, o Celso Pivoto da Silva. Esse homem trabalhava ali na rodoviária, na noite de quarta para quinta-feira. Ele pegou 4 elementos para levar até Brasília. Olha que saíram ali em Bramápolis pela BR-060, né? Pegaram um 5-3 primeiro, depois para sair lá, já foi anunciado o roubo. Depois de da Ambev, ele acabou fazendo uma manobra arriscada, radical. Acabou jogando o carro numa ultrapassagem arriscada para poder tentar desvencilhar os bandidos. Perdeu o controle do veículo e capotou. Ele foi levado para o hospital de urgência, os bandidos fugiram. Ele foi levado para o hospital de urgências. Ontem, por volta das 6 horas da tarde, devido aos ferimentos, lamentavelmente, o Celso Pivoto da Silva morreu. Ele que, né, para evitar o assalto, ele estava no veículo Corsa no 2002, placa NEV 9048, não resistiu aos ferimentos e lamentavelmente morreu enquanto trabalhava. Pode uma coisa dessa? E os ladrões estão por aí, já planejando o próximo assalto, já monitorando a próxima vítima. É isso que acontece. Olha, tivemos ainda uma tentativa de homicídio que não tem muita explicação na ocorrência. A vítima foi o Mauro Ferreira, um eletricista residente no Jardim Arco Verde. Comunicante foi a dona Catherine Daiane. Ela contou na delegacia que por volta das 21 horas, ela estava na companhia do marido, né, do seu Amásio, e com dois filhos em um veículo Monza, ali mesmo no Jardim Arco Verde. Quando os dois foram surpreendidos por dois elementos em uma motocicleta, o garupa desceu da motocicleta, sacou de uma arma e atirou 5 vezes. E por muito pouco não provoca uma tragédia, já que havia os filhos do casal no carro e também a esposa. É, lamentavelmente, um disparo atingiu o abdômen da vítima. Aí consta aqui que atingiu o fígado e também o pulmão, esse projétil. Ele foi levado para o hospital de urgências, foi submetido a uma cirurgia. Está internado na UTI, lá do Hospital de Urgências, Dr. Henrique Santillo. Lamentavelmente, é mais uma tentativa de homicídio. E tivemos ainda uma outra ocorrência de suicídio. A vítima foi o Robson Góes Freitas, auxiliar de serviços gerais, residente no bairro Recanto do Sol. Comunicante a dona Gilda Cristina Alves, que contou na delegacia que é casada com o Robson há 14 anos... Olha só, ele já foi internado no Hospital Espírita de Psiquiatria, ele já estava com sintomas de esquizofrenia e também depressão. Ele havia parado de tomar o medicamento prescrito pelos médicos, estava trabalhando numa granja ali próximo à base aérea de Anápolis. Ontem, no meio da tarde, lamentavelmente, ele foi encontrado morto. Passou uma corda ao pescoço e acabou com a própria vida. Lamentável esse fato. Acho que é o ato mais extremo que a pessoa tem, é tirar a própria vida. E a depressão não dá nada para fazer isso com as pessoas. Olha, gente, aconteceu um fato ontem no Genarc. Nós estávamos denunciando desde a última segunda-feira. O Genarc não ia aguentar, ia estourar. Estourou. Segunda-feira já estava escorrendo detritos nos vasos no pátio. Ontem estourou tudo. Pronto. Não tem mais como ficar preso lá. 7 presos foram transferidos para a delegacia geral, chegando o número de 19. Tem 2 sendo autuados lá agora. 21 presos num espaço para 4 detentos. Imagine a situação. Tem gente dormindo em cima do vaso. Coloca um papelão, dorme. Naquele momento ninguém faz as suas necessidades. Porque se fizer, o cidadão vai ter que dormir lá em cima. Também é o fato que acontece na delegacia geral. Essas foram as principais ocorrências registradas na delegacia da Polícia Civil. Quero aproveitar aqui o finalzinho e poder abraçar e parabenizar meu amigo, irmão, camarada, o Adilson, agente ali do 2º DP, que hoje, sexta-feira, ele está se casando, vai se casar hoje à noite com a dona Gislante, se não estiver errado o nome, e o policial Adilson. De polícia a preso. E agora está na prisão perpétua, meu filho. Aliança no dedo. Dá um abraço para ele, para os sogros dele, para a futura esposa dele. Seja muito feliz hoje à noite, casamento do Adilson. Eu, claro, estarei lá para prestigiar esse momento. Um abraço, meu querido. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, divulgou ontem nota na qual informa que a empresa responsável pela manutenção do helicóptero Koala da Polícia Civil, que caiu próximo ao município de Piranhas, a 325 quilômetros de Goiânia, está com atividades suspensas desde o dia 2 de maio. A Fênix Manutenção e Recuperação não cumpriu requisitos previstos em regulamentos de certificação. As ferramentas não estavam certificadas e alguns mecânicos sequer possuíam registro. Além disso, a rastreabilidade das peças que foram usadas não obedecia às exigências feitas pela ANAC. Notícias de Goiás. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, foi instalada ontem na Assembleia Legislativa para investigar a possível ligação de políticos goianos com a contravenção. No primeiro encontro, os deputados definiram para a presidência Hélio de Souza, do DEM, para a vice-presidência Mauro Rubem, do PT, e para a relatoria Thales Barreto, do PTB. Contratos da Delta com prefeituras e governo serão investigados. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar comercial teve uma ligeira queda em relação ao real no dia de ontem. Mas mesmo assim, o dólar comercial está valendo nesta manhã R$1,95. Já o dólar paralelo, R$2,05. O dólar paralelo, o dólar turismo, R$ 2,05. O dólar paralelo, R$ 2,09. Notícias da Manchester. Olha, como a CPI da Assembleia Legislativa vai apresentar, não é, o trabalho para a comissão, e um dos trabalhos importantes que a comissão vai realizar é o trabalho da investigação de contratos da Delta, essa empresa que faz a limpeza em Anápolis, com prefeituras municipais. E para complicar a situação, veio a nota lá de Brasília, onde o delegado, falando ontem na CPI do Congresso Nacional, citou o envolvimento nas conversas de 82 pessoas, dentre elas o prefeito de Anápolis, Antônio Gomide. Aliás, o prefeito de Anápolis está citado também no relatório que o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, enviou ao Supremo Tribunal Federal pedindo a abertura de processo contra Demóstenes Torres, contra Sandy Júnior e também contra o deputado aqui do Estado de Goiás, Carlos Lereia. Naquele relatório, o nome do prefeito Antônio Gomide é citado. Citado porque houve uma conversa entre o diretor da Delta em Goiás, que agora já foi afastado e está até preso em Brasília, o Cláudio Abreu. Nessa conversa do Cláudio Abreu com Carlos Cachoeira, eles tratavam sobre a compra de uma dívida que a prefeitura tem com a Queiroz Galvão. A Queiroz Galvão foi contratada na época do Hernando de Paula para fazer a limpeza da cidade, fez o trabalho e não recebeu tudo. Ficou com uma cota para receber da ordem de R$ 4.500.000. O Hernando não pagou, o Pedro Sayum não pagou, mas agora a medida está na justiça. Essa dívida hoje corrigida, de 4.500 vai para 20 milhões. Então a Delta, através do Cláudio Abreu, estava comprando a dívida de Queiroz Galvão, pagando à vista 4.500.000, mas receberia da prefeitura 20 milhões. E na conversa que o Cláudio tem com o Cachoeira, ele relata que estava tendo dificuldade para receber, para fazer a negociação dos 20 milhões. E num trecho da conversa, o Cláudio fala para o Cachoeira: olha, eu falei para ele, Antônio, eu não dou conta de pagar 10 mil para você não. Então essa é uma conversa que está no próprio relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. E outras conversas surgem envolvendo a mesma questão. Tem aí agora circulando na internet uma gravação, um vídeo do Cláudio Abreu, onde o nome do prefeito de Anápolis é citado. Vamos ver uma parte disso aí. Carlinhos. Oi, Cláudio. Acabei de sair da reunião com o Domídio, ele tá aqui em Goiânia. É, eu tenho que apertar, cara. Eu acho que falei pra ele. A solução dele é que ele treina Queiroz. E ele? Então. Ah, eu vou pra quinta-feira, eu falei que amanhã eu tô em Palmas. Quarta ou quinta eu vou lá encontrar com ele e dar uma solução pra ele. Eu falei, a melhor solução é aquela, Domídio. E ele? Aí tá sem opção, né, bicho? Ele quer promover um encontro com você, quer conversar com você. Aí eu falo, pô, o Cláudio, marca pra mim, ajeita pra mim, não quer falar pra onde você quiser, só se falar, ué. Ele quer falar com você também. Aí é uma boa. Fala com ele aí pra gente comprar aquele trem então, ué. Como é que é? Fala pra ele pra gente comprar o trem então, e ele paga. É, exatamente. É isso aí, ó. Essas coisas todas estão, né, na Operação Monte Carlo, e vai ser um problema para o prefeito de Anápolis, porque a cada instante vai surgindo fato novo, né, envolvendo aí a Delta e a Prefeitura Municipal, e principalmente esse Cláudio Abreu, que não é uma boa companhia não, viu gente? Tanto que não é boa companhia que ele está preso lá em Brasília, na Papuda. Então, realmente é um problema a mais essa Delta para a Prefeitura de Anápolis. Notícias da Manchester. Bom, e agora nós vamos, né, nós vamos abrindo espaço para o repórter Geraldo Divino. Ele vai trazer informações a respeito de como anda o trabalho de pesquisa aqui em Anápolis nos testes que são feitos com relação à progressão ou não do HIV na cidade, a possibilidade da AIDS aqui na cidade de Anápolis. Vamos ver como é que andam os testes últimos que foram feitos pelo departamento próprio para colher o exame, a matéria e fazer o exame. Vamos lá. Demar Santino, no último sábado aconteceu em Anápolis ação global na nossa cidade, no Brasil, a nível de Brasil, e a Anápolis foi uma das beneficiadas com o programa. E lá foi feito o teste de HIV. Estou com a Juliana Lopes, que coordena esse trabalho em Anápolis, na Secretaria de Saúde. Juliana, como é que foi a situação? Quantas pessoas compareceram lá para fazer exame? Quantas deu teste positivo? Bom dia. Bom dia. Então, a ação global foi uma ação que envolveu a cidade inteira, né? Era esperado cerca de mais ou menos umas 30, 40 mil pessoas. E nós estávamos lá presentes com testagem para HIV, sífilis, hepatite B e C. E lá nós realizamos teste rápido. O que é isso? O resultado saía em 15 minutos. Então, a gente fez cerca de 180 exames, né? Em pacientes que queriam fazer naquele momento, e a gente teve um dado muito positivo, a gente não teve nenhum resultado positivo desses exames. Então, assim, foram todos negativos. Então, foi uma ação muito boa, muito positiva para nós. O que quer dizer isso? 180, nenhum, é sinal que a AIDS está caindo bastante na nossa cidade. Isso quer dizer que a gente está fazendo um trabalho bacana no sentido de incentivar a prevenção. Né? Quanto mais a gente incentiva a prevenção, mais as pessoas se previnem e aí, consequentemente, as pessoas vão tomando mais consciência de que tem que se cuidar. Né? Eu acredito que da agora para frente, a tendência desse pessoal é se cuidar mais. Então, esse número diminui. Juliana, vamos então lembrar. A pessoa que é interessada a fazer pode procurar o posto aqui na antiga OSERG, o mais conhecido, antiga OSERG do Jundiaí, é gratuito, segredo absoluto. Isso, o sigilo sempre em primeiro lugar, mas quem desejar fazer os exames pode estar procurando a unidade de referência, que é aqui a Unidade de Saúde Jundiaí, antiga OSERG, mas também pode estar procurando qualquer posto de saúde mais próximo da sua casa, que aí qualquer postinho também está realiza esses exames. Notícias da Manchester. Olha, o Jornal Diário da Manhã fala a hora da verdade para o caso Poliana. Após 11 horas de audiência, terminou ontem a coleta de depoimento de 12 testemunhas e 4 acusados no caso da publicitária Poliana Arruda, assassinada em 2009. Os réus foram ouvidos pelo juiz Wilton Miller, no auditório do Fórum Criminal Fenelon Teodoro Reis, e negaram parte das acusações. A sentença deve ser publicada em 10 dias no Diário Oficial. As audiências de instrução e julgamento terminaram, e o juiz Wilton Miller, ele deverá proferir a sua sentença imediatamente. A ideia que se tem é que os 4 serão condenados, fazendo justiça, portanto, no caso, e a luta da família da Poliana esse tempo todo para levar os acusados ao banco dos réus. Bom, e agora nós vamos àqueles que telefonaram. E telefonaram para 3943-9303. 3943-9303 é o telefone onde você deixa a sua mensagem. Vamos lá, as mensagens deixadas pelos ouvintes. Bom dia, Ademar. Aqui quem fala é o Edésio, morador do bairro São João. Eu tenho uma reclamação a fazer, é o seguinte. Eu quero que você verifique pra gente, dê uma força pra gente. É o seguinte, você subir na Avenida Brasil pra entrar pro bairro São João, não tem entrada pro bairro São João. Se você quiser, você tem que ir na Vila Esperança pra retornar. Porque na 13, na Rua 13, ali, depois da lombada ali da Antiga Antártica, ali tem um queijinho ali, um gatinho ali que todo mundo faz, que até a viatura da polícia faz. Então costuma ficar os amarelinhos ali, multando os outros ali. Só porque não tem entrada pro bairro São João, um bairro bonito desse aí. E a localidade dele aí não tem entrada para ele. Você subir no sentido da Goiânia, e não tem entrada pro bairro São João. Você tem que ir na Vila Esperança, você retornar e vir cá lá nos Pampas de novo, para você entrar pro bairro São João. E a rua 13 aí que dá acesso na praça do bairro São João, é nessa rua 13 aí que é esse gatinho que eu tô falando. Se você vir, tem um muro aí que os amarelinhos ficam aí de vez em quando escondidos aí de trás. E essa rua 13 também, o que tem nela é só buraco, que cabe quase um carro pequeno inteiro. Vê, pede o seu pessoal pra verificar isso aí pra gente, Ademar. Faz esse favor aí pra nós. Nós, como cidadão, estamos solicitando isso pra você. O meu muito obrigado. Fala, comunidade. Boa tarde, Ademar. Aqui quem fala é o Fábio, aqui do Jardim da Promissão. O pessoal da prefeitura tá tirando ação de cascar aqui, fala, tem vários dias. Eles não jogam nenhuma água aqui para amenizar um pouco da poeira. Eu queria ver o que, que o senhor pode dar, solicitar aí na prefeitura aí, que a gente fala coisa, mas eles não tá nem aí pra gente. Porque tem criança pequena aqui, mulher lava a roupa fica pura poeira. Eles não têm educação, passam pra ficar caçando rápido demais, aquele poeirão levanta. Eu queria que eles se jogassem pelo menos a água, para que eles não arrumam os buracos aqui, pelo menos jogar água para evitar a poeira. Muito obrigado, Demar. Falou. Fala, comunidade. Demar, bom dia. Tô ligando para agradecer o seu programa aí pela força dada aí, porque a nossa aqui do trelo aqui, do tropical para até no trelo da TC aqui, estão todas claras. Muito obrigado, viu? Senhor Deus abençoa. E se não for pedir muito, pedir o homem, se tivesse do Ricardo, se tivesse de colocar o kit de iluminação dos dois postes que faltam, ia ser muito bom para nós. Mas desde já agradeço pela iluminação que colocou aqui. Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos vocês que telefonaram, bom dia a vocês que acompanham diariamente o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Nós temos essa parceria, a gente explica e fala aquilo que está acontecendo. Muitas vezes você está no dia a dia, na batalha, sai cedo para o trabalho, não tem tempo de ouvir as notícias, não tem tempo de ler um jornal, e a gente vai falando aqui e você pode, no caminho mesmo, ouvindo o que a gente comenta aqui. A finalidade é deixar a pessoa informada daquilo que está acontecendo, de coisa mais importante na cidade, no Goiás e pelo Brasil. Muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço aí ao nosso ouvinte que fala sobre o trabalho feito de iluminação. Vamos continuar nessa parceria, cobrando a sua reclamação para colocar o kit lá dos dois postes que não tem lâmpada. Vamos levar ao serviço da prefeitura para que ela possa atender o seu pedido. O Fábio lá de Jardim da Promissão, os senhores viram, eles estão tirando cascalho lá pela Prefeitura Municipal e, resultado, os carros passam lá em disparada carreira. Agora, pior para o morador do Jardim da Promissão é o seguinte, é saber que o cascalho está saindo dali, indo para outro local para fazer o asfalto de algum ponto e eles lá, nem água na rua por onde passa o caminhão em alta velocidade ele tem. Está pedindo, pelo amor de Deus, já que não vai fazer o asfalto, já que não vai cuidar dos buracos lá do Jardim da Promissão, que pelo menos jogue água, né, com carro, pipa, para atender a pelo menos o mínimo aos moradores lá do Jardim da Promissão. Quer dizer, pra a Promissão que está dando ar, que está dando cascalho, está dando terra para poder fazer asfalto em outro lugar, para aquele povo só fica poeira. Peraí, é gente também. Merece o apoio, a solidariedade. Os moradores de Jardim da Promissão são as pessoas trabalhadoras que precisam do apoio da prefeitura. Pelo menos faça isso, já que não vai fazer nada para a região, faça isso, manda passar o carro-pipa para que as caçambas lá não façam tanta poeira como tem feito até agora para os moradores da Promissão. Depois fica o buraco, um buraco maior ainda com a retirada de cascalho, e apenas a gripe e também outros males causados pela poeira, principalmente para idosos e crianças do Jardim da Promissão. Tenha dó, gente. Manda fazer pelo menos um serviço de água lá durante a passagem dos caminhões para evitar maior sofrimento para os moradores daquele importante setor, que é a saída para Corumbá de Goiás, ao lado da BR-414, não é? Na saída para Corumbá de Goiás. O Edésio, lá do bairro São João, os senhores ouviram ele falar. Quem sobe pela Brasil para entrar para o bairro, lá no sentido do bairro São João, ele tem que ir lá na Vila Esperança e retornar para poder ter a oportunidade de vir para o bairro. Porque a gambiarra que tem lá na rua 13, os amarelinhos ficam escondidos lá e multando quem faça aquela travessia que é considerada ilegal. E com isso eles ficam sem condição de chegar ao local onde mora. Todo morador do bairro São João levanta a voz justamente com Edésio pedindo essa solução para o setor público.